escrevi essa canção pra dizer tudo que sinto por você, estrela da manhã. Só você faz nascer um novo dia. Você me escolheu pra viver uma vida onde a vida é mais que a emoção de sentir bater forte o coração. Que vou te pedir.